Salvador, muito boa noite, 5218, Central Whisky. 5218, boa noite. Acione identificação. Voe direto Duna. No ideal, desça para 2.000 pés, ajustado 1018. Se possível, tem condições de acelerar? Afirmo, nós já estamos iniciando a nossa descida então para 2.000 na proa de Duna, 5218. 5218 da Tritão número 2, o tráfego número 1 está passando agora a posição Duna. Ciente, 5218 tem condições de manter 240 nós constante. Autorizado então, 240 nós, proa de Duna, descendo para 2.000, 10018, ajuste. Ciente, 5218. Estando localizador, avistando o voo 1776. Interceptou o lock e está avistando. 776, sendo agora a torre 1186. 186. Dora, boa noite, voo 1776 no ILS da 10, está avistando. 776, ajuste 1008, baixado travado? Agora sim, baixado e travado. Autorizado pouso, pista 10, vento no 30 graus com 8 nós, voo no 776. 76. Papapá, Serra, Golf, Foxtrot, chame Recife no 2685, alternando 12545. 2685, 2545, Serra, Golf, Foxtrot. Europa Zero 83, boa noite, Skull Cadence, descend to 4,000 feet, KNH 1018, fly direct to payload position. 4,000 feet, 1018, airbus direct to position, payload, Europa Zero. 776, no solo 57, direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, 776 na Alfa, vai prosseguir via Juliette para o 02. Na Alfa, via Juliette para o 02. 776. 5218 para informação, ajuste em Salvador, agora 10019. 10019, ciente. 197 no 09 para pós-perfeccionamento. Livre, chame táxi. Santa em 197. Com 884, redução 229. Estabilizou no local 5218. Completo, chama a torre 118.6. Torre 118.6, grato. Torre Salvador, trip 5218, estabilizado no localizador. Ajuste 1019, reporte baixado travado. Reportará 5219. Trip 5218, agora contra a embaixada travada, estabilizado, vai passar a Simbra. É, confirme o vento. Zero, vento 140 graus com 8 nós. 5219. Zero 084 descend to 2,000 feet, NH 1019. It's cleared ILS final report established on the localizer. Okay, down to 2,000 feet, 1019, clear ILS approach 10.083, call your flight. Para 3019. 4 completa a redução 180 nós. 189. Direita solo 121 no mapa. Para o TAC 3197, 122, Guarulhos, 4 horas. 122? Afirma, 122. Via Pátio Índia Alfa até o ponto de saída da 10, condução à torre na frequência 186, estado 10, 19, bom voo. Pátio Índia Alfa, 19 estado, ponto de saída 118,62. Obrigado, também. Solo é o TRIP 5218, Livron. Taxi é via Alfa e reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 5218. Papa 083, complete final contact tower 118.6. 118.6, 118.6. Boa noite. 1884-10 para 2019, livro na LSC, reposta estabilizada. 2000, reposará. 083, continue approach. Report down and locked. Johnny 1019. Is down and lock 1019 and confirm my way clear or just continue approach. Okay, continue approach, okay? Continue approach, send a bite clearance for landing. Alright. Autorizado, Juliette Terra Remota 103. Europa 083, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Clear to land 10, Europa 083. Utan 3197, a linha de decolagem de imediato sem que solicitado. Sente após 330 do Aero Europa, a linha mantém cabeceira na zero. Complete nosso emissor receta 18.6. 8.6. Nada, bom pulo. Nossa, Maduro, boa noite com 884. Boa noite, 84, continua a aproximação número 2 para pouso. Ajuste 10019. Aguardando. Então, 3197, considera a última instrução que mantém o ponto de espera. Ok, mantém o ponto de espera. controle Salvador, passagem do 2224, seguida a informação extra. Passarei 2224, boa noite, sendo identificação, desce para 3.000 pés na proa de Duna. Boa noite, 3.000 pés para Duna, passarei 2224, agradece. 2224, ajuste em Salvador 1019. Com ajuste no 019 em Salvador, sim. Alpha 083 on the ground, that's 16, vacates by right and contacts the ground 121.9 and good night. By the right on 121.9, Europa 083, have a good night. Oito quatro, vento 140 graus com 8 nós, autorizado pouso, pista 1-0, check o trem. Passa 3197 da TAM, após o Boeing da Gol, para pouso ali, mantém a cabeceira no zero. No 613 para Brasília, 360, copia. Autorizado, Brasília, nível 360, via Zulu 17, decola 10, curva direita, saída arbóia, elefa, controle opera em 1208, aciona 51170, coteja. Saída arbó, elefa. Correto, gol no 613, quando pronto, chama e puxa o juramento, confirma a posição. Boa noite, 84, no solo, 18, direita, solo, 1, 2, 1, 9. Direita, solo, 1, 2, 1, 9, gol no 884. Passei 297, decolagem pistão 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nós. 297, decolagem 1-0. No 884, táxi Alfa, Juliette para o 01. Alfa, Juliette para o 01, gol no 884. 197, decolado aos 20, controle 1208. 208, 3197. Controle Salvador, boa noite, OTAN 3197, decolou passando 1700 para o 380. OTAN 3197, contato cadastro Bel 380, saída da EL. Saída da EL, sobe 380, solicita voar Leda. Obrigado, Leda. Voando Leda, obrigado, OTAN 3197. 224, descendo para 2000 no 019, ajuste, livre sinal LSP, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, ajuste no 019, informará no localizador e no ILS completo. Passarei 2224.